Só que o seu editor não vai conseguir aproximar, espere. Agora a gente está a 6 milhas para a duna. Se for possível fazer um 360, a gente faz um 360 e retorna na proa. Autorizado 360 pela esquerda, 2224. Tá ok, grato, passar 2224. Controle Salvador, boa noite, é o voo 1098, sentido Alfa, descendo para Uno Cidade. 098, identifique, desça ao nível 050, chegada a Mari. Chegada a Mari, aí vem, desce para o 050, voo 1098. Reaproando Duna, passaria do 2224. Pode estabilizar. Portará 2224. 5595, desça para 2000 pés. Autorizado LS, reporta. 2000, autorizado LS, reportará. 5595. Voo no 134, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 8. 2145, 2085, graça, 9134. Atenção, Marcel. Estabilizou o localizador, pista no zero, passarei do 2224. 2224, chame 2118, decimal 95. 118, decimal 95, grato, trabalho para ser 2224. 2116. Modifique seu código transponder para 5531. 5531. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso, pistão zero, passeio 2224. Além do autorizado pouso, com vento calmo. Autorizado o pouso pista na zero, passeio 2224. Trip 5595, voe direto Duna, reporte estabilizado. Duna da presente, reportará 5595. Goma 098, voe direto Duna, desça para 2000 pés, adiciona 017. Autorizado a chamar LS, reporte estabilizado. Prove Duna, desça para 2000 pés, pente do ajuste. Autorizado, ILS chamará restabilizado, voo no 0198. Trip 5216 com 09 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia e alterna nesse ano. Confirme só o POV? 09. 09, pátio Índia, ponto cara, torre 1895, bordo. Controle, o voo 1098, forma um desvio à esquerda, na proa 020, por pelo menos 10 milhas, pedindo informações. Gente, o voo 1098, após desvio, voo e Duna, reporta estabilizado. Após desvio, proa de Duna, reporta estabilizado, voo 1098, graças. boa noite, trip 5216, ponto de espera da 1-0 pouso. Azul 4107, boa noite, autorizado direto do UNA, desça para o nível 050. Azul 4107, boa noite, autorizado direto do UNA, desça para o nível 050. Autorizado direto do UNA, desça para o nível 050, azul 4107. 5-5-5 no localizador. Trip 5-5-5, completo sinal, time torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, boa semana. Economia, ventos, vento calmo. Decolou, trip 2-9-6. Calmo, é o passarelo, 2-2-2-4-2-1, Paxi Alfa Kilo, Paxi 3-2-2-2-4. Alfa 5-5, autorizado pouso, vento caô. Pouso autorizado, pista 1-0, baixar travado, 5-5-5. 5-2-1-6, decolou aos 0-2, chegou o controle em 19-8. Controle 19-8, boa, 5-5-1-6. Gorgel, boa noite, é o Trip 5216. Trip 5216, boa noite, contato radar, suba para o nível 190, autorizado direto PUCA. Presente PUCA, 55... 5216. Símbolo solo é o 05. Chame o solo 211, Oliver. 211. Salvador, 3-5-5-5, legal, na época. 5-5-5, táxi Alfa, Kilo, parte 3, atento sala de ador. Alfa, Kilo, parte 3. 1-1-8-9-5-1-0-9-8, graças, boa. Azul 4107, desça para 2000 pés, 2-1-0-9-7. Autorizado a assinar ILS, posso estabilizar. 98, autorizado pouso, vento calmo, calmo, check trem. Ok, autorizado pouso 90, trem baixado e travado, gol no 098. Gol no 098 no solo 09, ao livrar à direita, chame o solo em 1211. À direita 211, gol no 098, grato. Solo Salvador, boa noite, ao gol 1098, livrou. 098, táxi Alfa Juliette, portão 2. Táxi Alfa Juliette para o portão 02, gol 1098, na frente. Na 3600, boa noite, passando a identificação. Autorizado direto do Luna, desça para o nível 050. DP 5216, chame Centro Recife, 12545 e alterne 12685. 12545, 126, 1985, 35216, boa noite. Boa noite. Azul 4107, Sky, complete sinal, chame torre 1189. Chama o portão externo, as 418107. Vai chamar externo, 4107, chame torre 1895. Teste autorizado pouso, vento calmo. Muito boa noite, esse canal é 6258, centro da Alfa, a curva 110, centro da 160. Channel 6258, acende a identificação, chega da Mário, desce para nível 050. 050, autorizaria, Proj, Mário, TAP. Autorizado, a Proj, TAP. Autorizado, TAP, grato. Então 3600, desce para 2000 pés, ajuste 997, pesado final ILS, reporte estabilizado. Braço Salvador, esse é o 2228 da Passarinho, da Passarinho, do cliente da Bravo. 2228? Ah, sim, escuta, cópia, confisco. Autorizado, conquista, 180, decola, pista 10, direita, arboeleça, após, conforme a rota do plano, controle 19-8, transponder 5-5-30. 9180, decola da pista 0, curva à direita, vou acertar, bosta, eleva, dois conforme rota do plano, com destino à pista. 1-1-9-8, eu controle Salvador. E o transponder, 5-5-3-0 para o passarelo 2-2-2-2, cadê? Passarelo correto, reporte pronto. Entrega o passarelo, 2-2-2-2. Salvador, bom dia, o 1868, informação alfa. 68, cliente, informação Bravo, pronto, copy. Prossiga, Salvador, 1868. 8868, pronto, copy. Firmo. Autorizado, Aracaju 230, decola 1-0, curva esquerda, saída Pucajama, pode direto Aracaju, controle 19-8, transponder 5535. Autorizado Aracaju, conforme nível 3230, decola 1-0, curva esquerda, saída Pucajama, após depois Aracaju, controle 198, transponder 35. Correto, reporte pronto. localizador está vindo alto a 3600. 3600, com plano de aproximação, chama a torre 1895. Tango Sierra Bravo Mike, squad presente, descent 4000 feet, Sonate 1017, both arrival. Confirm both arrival, descent 4000 feet, Sierra Bravo Mike. Okay, o Xenai 6258, autorizar duna, descida para 2000 pés, permanece ajuste no 097. Cruzado final ILSXI, pistão no 0, reporte com estabilizado. Autorizado duna, descendo para 2000, reportando estabilizado. O Xenai 6258. Toma na busca do. Toma na Sierra Mike. Go ahead. Mais 126. 17, runway 17, runway 17, runway 17, runway 17, runway 17, runway 17, I'd like to direct to runway 17. Tango Sierra Bravo Mike, now fly direct to Salvador VR, report to changing. Report to Bravo Mike, report in visual condition. That's right. Bravo Mike, we have you. We have you put out there. Correct. No solo 2000, livrar solo 211. 2110, 3600. Salvador, 3600, livrando a 3600. 3600, boa, táxi Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4, tá 3600. Xenia 2112, frequência de Salvador 19.8. Xenia 2112, controle em 19.8. Controle Salvador, boa noite, 35218, perdeu contato com Recife, passou o Abdud. 35218, desça para 4000 pés, correção 050 na proa de Itape, o 35218. 050 para de Itape, grato, 5218. Controle Salvador, boa noite, Xenia 2112, gente da Bravo, informa que está passando o nível 180 a 150, perdeu contato com o centro. Xenia 6212, sem identificação, chegada a mar, desce para nível 060 em redução para 250 nós. A 060 em redução 250 nós, forma que deve estar reduzido, caso haja possibilidade, pode ser citado, querida. Também que mantenha a chegada, guarde. Chegada, 6212. Gol 1868, posição 01, no pushback acionamento. Gente, aguarde um tráfego da tampa aqui, a portão 4, após o mesmo autorizado, iniciar no 1. Ah, gente, após o mesmo autorizado, vou 868. Salvador, esse é o 2288, está 6258, completa aproximação, chame torre, 1895. 1895, obrigado pelo serviço. Obrigado. E Salvador, muito boa noite, Xenia 6258, baixou, travou, está passando start. Salvador, Xenia 6258. 258, boa noite. Autorizado pouso, pichando zero, vento 070 graus, 05 nós. Autorizado pouso, graças. Com 49 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador, 2224 para frente. 49 no POB, táxi até a saída do Pátio 3. É, táxi até a saída do Pátio 3, 2224 para frente. 6212, reduza para 220 nós, número 3, correção número 2 para aproximar. No Solos 33, e observei agora que tá chovendo aí pro lado da 28. Picha já tá molhada, confirma aí. Ah, afirmativo, tá molhada, e na hora que nós tocamos, choveu forte aí na pista. Ok, ciente, grato pela informação. Chame o Solo 211 no Olivrar. 219. Aeronave já escutou do controle, a torre informa que no momento está chovendo leve, a pista se encontra molhada. Trip 100, escutou não. E a Vão mais longe. Então, pega o 37 na nossa frente, quando o foco espera, chama 118, 95. Muito boa noite, Chanel 6258, livrou. Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, Chanel. Solo Salvador, cordial boa noite. Azul 4221, informação Bravo. 23 agora disponível 340. Compre 4221, ciente, a segunda copa. Para o táxi, gol 1868, 1165 a bordo, 12:10, alta na receita. CAB 1017 no ajuste, via Índia 1895, ponto espera. Autorizado, táxi via Índia, no ponto espera 1895 com 1097, boa noite, não é? Cheguei via Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, Chanel 6258. Estou no 170, pronto, pode. Oi, Salvador, boa noite, 168, aproximando o ponto de espera da 10. 268, livre, alinhar e decolar, vento 090 graus, 052. Livre, alinhar e decolar, 10, voo no 868. O Mike sent to 1500 feet, connect 1017, changed in 0236. Let's send 1500 feet, please repeat the aircraft message. Flight plan tended at 0237, descent to 1,500 feet, UNH 1017. Confirming you are visual with runway 17? Affirmative, I'm visual. Correct, now contact tower 118, decimal 95. 118.95, several mic. Salvador Tower, Papatango Sierra Bravo Mike, good evening. Good evening. Runway 17 in sight. Ah, Afirmativo, senhor. Roger. Report on final, runway 07, Papa Tango Sierra Bravo Mike, the wind is 18, correction, 080 degrees, 04 knots, altimeter 1017. Sierra Mike, Roger, and I will contact you with in final 17. 1868, decolado aos 39, chame o controle em 19.8. 98, boa. Voador, boa noite, chegou no 868. Gol no 868, contato radar na decolagem, sua para nível 230, sai da PUCA. 230 na PUCA, autoriza para Djamo? Autorizado. Boa Djamo, gol no 868. Passarino 2228, autorizado decolagem, vento 040 graus, 02 nós, fica atento a possível esteira do 37 decolada à frente. Atento 2228, iniciando decolagem, no vento, 2228. Sierra Bravo Mike, continue the approach. I don't have insight yet. Okay, stand by for a landing clearance. That's okay. Sierra Bravo Mike on the final. And 3 miles. Atal. Na 3152, a sua identificação chega da Mari, desça para nível 060. Dado trip. Trip 5218, complete aproximação, chame torre 118 e sinal 95. 1895, obrigado. Roger, clear to land. Clear to land, Sierra Bravo Mike. Torre, bom dia, trip 5218, 9 milhas, full ELF. Passarelo 2228, decolado aos 41, chama o controle, 098, bom voo. 098, chama o 2228, bom trabalho. Trip 5218, sim, tem contato visual com o campo, confere? Afirmo, 5218. Ok, avistado, pista molhada, check trem livre pouso, 1-0, vento calmo agora. Baixado, travado, muito obrigado, livre pouso. Controle Salvador, este é o 2228, é passaredo, boa. É 2228, contato radar de decolagem, sua para nível 1-0, saída Arbo Elefa. 180, sobe Arbo Elefa. Ali da recepção intercâmbio, negativo, tem entrado em aproximação para 1-0, mantenha as restrições intercâmbio. Vai manter então, 2228, apoio elefante, restrições. controle Gol 968. Que eu siga. Poderia coordenar a proa de Aracaju? Mantenha a saída, aguarde coordenar. Aguardando, Gol 968. Ok, Roger, remain this frequency and good night. Good night, sir. Transponder 5541. 370, Sergio 10, destino Natal, Pulca de Parga 10, 198. 541, Gol 1098. 5541, reporte pronto. Camarim, Gol 1098. O 1868 está autorizado, que hoje é Aracaju. Gol Aracaju, Gol 1868, obrigado. Tá estabilizado, LF, 6212. É 6212, completo de aproximação, chame torre 1895. 1895, comandante, obrigado, 6212. Oi, Salvador, boa noite, chame 6212, tá estabilizado, João no zero. 6212, Cinch número 2, continua a aproximação, check trem, pista molhada. Não chove mais sobre o campo. E o número 2 agora de pista livre. Gente, aguardando, fica uma olhada, né? 09 na escuro do controle, a torre informa chuva apenas na final da pistão da Zé. Sim, 4062 a Zé. Pode desvio, estou na torre de água, aguarda se possível coordenação para voar direto Conquisto 2228. Sim, assim que possível, passar 2228. É, não sei de coisa. Tipo 4900, sua identificação, chegada na área e desce para nível 070. Azul 4062, desça para 2000 pés, ajuste na 0 na 7. 2000 pés, na 0 na 7, ajuste 4062. 1170, POB 33. 33. Autonomia de 4 horas e 50, alterna Fortaleza. Trezona 52, desça para nível 0050. Gol 1868, chame Recife em 1245, alterna 2685. 2645, 2685, Gol 098 no 2, após o tráfico da sua companhia, livrar o pátio autorizado inicial. Certo, após o tráfico da diversificada, mais 8. Solo 35218, livrou. 5218, via Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Kilo, pátio 3, atento. Torre, boa noite, gol 1170, ponto espera da pistola 0, pronto. Que observe o tráfego da curta pousar após ali e mantém. 1170. Desloca o tráfego após a linha e mantém o 1170. Xené 6212 no solo, aos 47, ao livrar à direita, solo 211. Livrar 211, boa noite, 6212. Tá chovendo muito aí na final da 10, confirme? Muito não, mas tá chuva moderada. Sim, chuva moderada, gente. Mas nada que me atrapalhe aí na próxima. Boa, via quilo pad 3. Quilo pad 3, 0500, 4900. Não recebi a posição no PAC 3 com a mensagem. Ok. 2, desça para 2000 pés, ajustando a 097. 2000, 097, 3, 1, 2. 8, autorizada, porta táxi. Porta táxi, 2, 2.